Alguém te ama, alguém se preocupa por ti, com sinceridade, sempre faz com o coração. Tem gente que não sabe o que é o amor. Se soubesse a verdade, veria com fervor. Dá um pouco mais de amor e deixa que Cristo viva em ti. Dá um pouco mais de amor e verás como brilhará em ti seu amor. Viver em amor juntos, viver em comunhão, enche de felicidade e de gratidão. Como podes tu dizer que tens a fé? Porque a fé sem amor não terá nenhum valor. Dá um pouco mais de amor e deixa que Cristo viva em ti. Um pouco mais de amor e verás como brilhará em ti. Dá um pouco mais de amor e deixa que Cristo viva em ti. Dá um pouco mais de amor e verás como brilhará em ti. Dá um pouco mais de amor e deixa que Cristo viva em ti. Dá um pouco mais de amor e verás como brilhará em ti. Dá um pouco mais de amor e deixa que Cristo viva em ti. Dá um pouco mais de amor e verás como brilhará em ti seu amor.